request right, Savoy Belle weather, heading 220. Clear, 2. Clear, right, deviation 220, Hotel de Miami. WebMed 741, chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 231, passaria 2230, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 2230. 1924, desça para 2000 pés, ajuste 020, reduza para 1709. Aguarde o retorno final para interceptar o localizador. Para 2000, reduzindo 1709, aguardando o 1924. 1924 para o curso localizador, curva direita proa 070. Direita 070 até o localizador, 1924. Salvador, bom dia, nós estamos com a Quebec, chegada a ponto, desce para 9697. Gol 1697, acione a identificação, desce para 4 no pé, chegada a ponto. 4, chegada a ponto, 600, vai dirigir 060. Gol 1600, desça para 3 mil pés, ajuste 1020 e reduza para 1809. Reduzindo, desce para 3020, 1600. Radial Lima Tango Beta, Frente, Fly, Fly Alpha. Fly Direct, Leta Position, Hotel Lima Tango. Beleza, Frente, Position. Leta Position. Desado na LS, passaria 2230. Passaria 2230, completa aqui na minha torre, 118, decimal 6. 1862, obrigado, bom trabalho, 2230. Juliette Bravo Delta, voa na proa da rotatória. Proa da rotatória, Juliette Bravo Delta. Táxi via Quebec, Mike, Lima, Lima, chamei para o cruzamento do Pationo, Juliette Tango Zulu. Papá Romeu, Mike, Eco, Juliette, desça para 1.500 pés. Reporta visual, contrato. Guarda a pista livre, 2230. Então, 3804, solo ao 54, solo 121, decimal 9, uma boa tarde. 219, tá 3804. Cinco, quatro, nove, zero, chama Recife, 12685, ou deve, externa, 125, decimal, 45. 12685, 125, 45, grato, boa tarde. 3804. Vai estabilizado o gol no 924. 1924, uma milha de duna, completa aqui na torre, 118, decimal 6. 18,6. Gol no 600, desce para 2 mil pés, autorizado no LS, é posto estabilizado? Não, autorizado LS, é estabilizado no 600. Em aproximação, aguarde pista 10 livre. A sua escuta para pista livre, gol no 924. Papá Romeu, Mike, Eco Juliette, faça 1360 com você pela esquerda. A pista está molhada? Negativo. Não. Pista seca, sobre o campo não chove. Tango Zulu. Tá 3804, ingressa Juliette pro 9. Juliette Tango Zulu, assim que o tráfego da TAM parqueado 9, tá autorizado cruzar o pátio até o pátio 3. Reporta quando no pátio 3. Por gentileza. Leste Golf Delta já está na rotatória, desloca o campo. Desloca o campo, 2 milhas da rotatória. Então chame a torre 118 desse Palmeiras. 2 milhas. Passou Juliette Belo Delta, está na rotatória, São Luís Pinta Pouso, na 190. Bravo Delta, mantenha esperando a rotatória com voos pela esquerda. Da presente será o número 3 para pouso na 190. Positivo. 360, curva pela esquerda, Juliette Bravo Delta. Passaria 2230, solo 57, solo 1, 21, 219, uma boa tarde. 219, boa tarde. 2230. Muito boa tarde, prossegue via Alfa, chama antes da Juliette. Prossegue via Alfa, chama antes da Juliette, 2230. Marcando 5437. Para o Vitória. 4089, está autorizado para Vitória, 360 nível, decola da 10, saída da El, Leda. Eut, antes da seta por isso 50 até o destino. 5575 é o transponder 1208 controle. Atendimento correto, chama pro push no 3. Comba 83, boa tarde, prossiga. Gente, mantém a escuta elevada para autorização. Gente, nós estamos Zulu. Aguarda para a cópia, por gentileza. Reporta quando na parte 3. Salvador, voo 1806. Passarei no 2230, eu tenho um Charlie 402 para ingressar no pátio 3. Assim que o mesmo passar, está autorizado para prosseguir via Juliette para remoto no 4. Juliette, estamos no cópia. Autorizado, CA November India Charlie, nível 100. Decola da 1-0, mome o código direto após decolagem em curva esquerda. 5531 né, transponder 1208 controle. Planejamento correto, chama quando pro táxi. 183, pronto, cópia. Comba 83 está autorizado para Natal, 090 nível, decola da 10 na saída Conde, após decolagem, curva esquerda. 55 no meio é o transponder, 908 controle. Comba 83, qual simpático que se encontra? Gente, me chama, tem livre acionar, me chama quando pro táxi. Paulo Salvador, gol 1924, lembrando. 1924, prossegue Alfa, chamante da Juliette, boa tarde. Alfa vai chamar da Juliette, boa tarde, 1924. O bagulho agora está na posição 9 horas, aproximadamente. Já vai superar o tráfego. Mantenha o 1.500 pés e inicie o 360 pela esquerda, o Juliette Bravo Delta. Positivo, estou visual com o tráfego. Nós vamos prosseguir após ele? Afirmativo, está autorizado a girar base como número 2, a retaguarda do Boeing da Gol, Juliette Bravo Delta. Positivo, manter separação. 806, muito boa tarde. Mantenha a escuta guarda cópia, Puka Jama direto. Ah, seu escuta aguardando, Puka Jama, gol 806. Transferência. Mike Eco Juliette, vou direto para a final da pista 1 no TEC, como que será passar por baixo desse tráfego, o Charlie 402, que está mantendo 1.500 pés. Você sente? Ok, estou prosseguindo aqui para a final da 17. Sente, chame agora a torre 118 decimal 6. 18 meia, senhora. Obrigado, até volta. Oi, Salvador, passar o meu Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, mandei aproximação, sinal 197. Tráfego Juliette Bravo Delta está 3 milhas da sinal da 197, mantendo 1.500 pés. Peraí, agora já vai encaixar sinal 190, Mike Eco Juliette. Mantém aproximação e agora de autorização para pouso. Jolie. Nível, sou decola da 17 da Elbidev, Bidev intercepta PNVB 857, como solicitado. Acena 5007 no transponder no 208, controle. No caso, agente Salvador 1019, a chegada bom. Então, quanto autorizado, descer para o 040, da BOMP, Alfa Charlie Mike. Está autorizado a chegada BOMP, Alfa Charlie Mike. Charlie Mike. Trubilhas a 17, está baixado e travado, vai ter que ir. Vai que a Juliette, mantém aproximação, aguarde autorização para pouso. Olhe. Ano 600, sala 03, sala 121, décima 9. 219-600. Ajuste no 019, está autorizado final ILS, aponto estabilizado, está livre da restrição de altitude em Pelô. Livre da restrição em Pelô, e 2.000 pés, autorizado X-Ray, chamada estabilizada, voo 697. Desculpa, comandante, a posição é 02. Alfa Juliette 2, 600. Gol no 806, cópia. Gol no 806, cópia. 1806, pronto, cópia, prossiga. Ah, mantém aproximação, sinal 17, aguarde vista livre. Tá dando um pé. 0015, 120, decimal 8, a frequência do controle. Afirmativo, autorizando Aracaju, nível 230, decota 10, saída Pucajamo direto. Primeira curva à esquerda, transponder 5015, controle 208, gol no 806. Quando é mais correto, chama a conda para o táxi, para push. Reportaremos pronto para o pushback de treinamento, gol no 806. 4089, aguarda para push. 089 vai ficar condicionado, a aeronave da Gol foi autorizada já para o 02, assim que a mesma parquear no 02, está autorizado o push no 3. Confirme Pátio Delta. Alfa Kilo, Pátio 3. Mike Eco Juliette, solo aos 05. Confirme o Pátio Abata. Vai livrar na Quebec e aguardar para táxi sobre a pista, o Mike Eco Juliette. Nível, decola da 1-0 na saída Momo Frotti, após decolagem, curva esquerda, via Pezulu 19, 5-0-1-4. É o transponder no 208, é a frequência do controle, web 6721. Certo, Fortaleza, nível 5-6-0, via Pezulu 9, bola da 1-0, esquerda, Pezulu Momo Frotti, 0-1-4, transponder no 208, para o 107. Contentamento correto, me chama quando para o push no 4. Está pronto para o push de treinamento. Gente, o objeto 6721 é o número 2 nesse setor, vai manter a minha escuta e aguardar. Previsão aproximadamente de 5 minutos. Tá passando sobre Salinas, confia. próxima ponte fácil? Sim. 97 estabilizado no ILS. Bom, o 697 completa aqui na torre 118 metros. Eu também com a torre 697. Salvador, gol 697, está 2 milhas e meia para o marcador externo, ainda não avistamos. Bom, no 697, mantém aproximação, aguarde pista 1-0 livre. Guardando, 697. Siga. Decola 07, controle 120, decimal 8, boa tarde. Paciente então, o mais leve. Livre posição no 0, gol 695. Chave sobre o campo, seria? Negativo, pista seca. Obrigado. Boa tarde, sala 08, estacionamento com livre. Afirmativo, sem livre táxi até a bata, o Mike Aguilher. Estamos do Lu, decola da ponta de espera? Vai ficar na saída do pátio 3 aguardando para prosseguir o táxi. Estamos no Lu, confirma por gentileza as pessoas a bordo. Ciente, mantendo a saída do pátio 3 aguardando. Prossiga. A 1 Otávio lá de Romeu Lima Lima, dá uma partida pra gente, é pra aeródromo pra livrar chuva. Confirma, por favor. Tem a 1 oportunidade de a partida pra gente, a gente apoiar o aeródromo pra livrar a precipitação aqui, a profundidade. Pessoal, então ele confirma. Não, eu ainda não posso, confirma o horário previsto. É, eu abri aos 30 metros. Eu recebo daqui a uns 10 minutos mais ou menos, eu sei que eu recebi o pai da autorização. Paulo Salvador, eu vou no 754. Vou no 754 para Campina Grande, nível 390, está autorizado. Decola da 10 na saída Fuca de Pá, após decolagem, curva à esquerda. 5016 é o código transponder, 120 até o controle. Autorizar 390 Campina Grande, na saída Fuca de Pá, 5016 transponder, 208 controle, já não serve de espaço. Seguindo é alfa, ponto de espera 118.6, 1019 altímetro, tem bom voo. E alfa 1019, obrigado. Juliette Tango Zulu vai seguir o tráfego da Azul como número 2 via Índia e alfa, quando lá 118.6, 1019 altímetro. Vai ficar condicionado após a passagem do Charlie 402 da retaguarda? Está autorizado o push no 4. Segurar o 697, boa tarde. Gente, vou tomar quebec, mandar me escuta e aguarda. Romeu Lima Lima no momento, passando na gente, saindo por aí da barra. Gente, o Romeu Lima Lima reporta no parque de Pituaçu. Eu entro no parque de Pituaçu. Polo Salvador, voo 697. Voo 697 prossegue via Alfa Juliette pro 5. Alfa Juliette pro 5, voo 697. Está autorizando até a saída do Pátio 3, reporta para o cruzamento do Pátio 5. Eu mantive a Juliette São Zulu, após o início da decolagem do Azul, ali mantém no zero. Cruzar o pátio, reporte Lima, Mike, prossegue Lima, Mike, Quebec, reporte na Quebec pro cruzamento, Delta. Mike, Quebec, eu tô tentando contato com a sala S. Não tem plano de vida mais Quebec aqui pra gente, toda vez eu tenho que ligar pra sala S pra copiar, então se eu manter, me escuta aguarda, por favor. Tá, 4-3, 3 horas, 57. Uma, por gentileza? 4-3, da bordo, 3, 57. Alfa, Alfa, Índia Alfa, ponte espera 178, altímetro 1019. Metro 089, passando 1700. Azul 4089, contato radar na decolagem, estou para o nível João 360, saída da Elneda. Gente, subindo para o 360, da Elneda, 4089. Sete, Tango Zulu, livre decolagem, vento 160 graus, 122. Romeu Lima Lima, através de Pituaçu. Pode já tiver 721, a linha e mantenha no zero. Gente, tô eu no meio desse mamulo. Papatão, Romeu Lima Lima. Lima, confirma intenção de pouso em Falcaticeira, na 17? Sim, gente, Romeu Lima Lima está autorizado da presente curva à esquerda para o cruzamento da final da 10, agilizando a medida possível e passa pela direita para a final da 17. Romeu Lima Lima. Romeu Lima Lima autorizado a curva à esquerda para cruzar a final da 10. E vai bloquear o 97 pela direita. Juliette, Tango Zulu, decola 1-6, controle 1-20, decimal 8. 208, Tango Zulu. Boa tarde, Papa Tango, Juliette Tango Zulu, decolou da 1-0, tá na sua escuta. Papa Tango, Juliette Tango Zulu, contato radar estabelecido, Zulu para o nível 100 na saída Momo Cosmo. Momo Cosmo, Juliette Tango Zulu. Salvador, muito bom dia, boa tarde, perdão. Eu vou no 322, parte 150, centro da Serra. Bono 328, acionando identificação, desce para o nível de voo 050, chegada a Mari. Desce 050, chegada a Mari, 322. Direto Momo da presente, senhorita, Tangolo. Prossegue. Devido ao tráfego de pequeno porte que decolou à frente da mesma saída, controle solicitou que mantesse proa até o nível 050. Tem livre decolagem, vento 1,50 graus, 1,3 nós. Afirmativo, vai decolar e manter proa até os 50, ou até 2 anos. Bono 322, voa direto em TAP. Bono 322. Final da 1-7, baixado e travado. Romeu Lima Lima, livre para uso pista 1-7, vento 1-50 graus, 1-4-2. TAP, Romeu Lima Lima. O 4089 agora com centro Recife, 1251 e a secundária 1-3-3-1-2-5. 251-3325, boa tarde. Romeu Lima Lima, livre pouso, vento 150 graus, 1-6-9. Gente, a mesma já me passou o plano, eu só tô confeccionando pra mandar pro seu. Identificação, desça para o nível de voo 060 na chegada Mari. Confirme se perdeu o contato com o centro Recife. Afirmativo, perdemos contato. Vamos então descer até o 060 na Mari. Informo que estamos mantendo 2509 devido à aeronave nossa frente mais lenta. Gente, mantendo 250, acionamento 320. 20. Controle o objeto 6721, boa tarde, da coluna, se escuta, mantendo por. Web 6721 mantém a pro até cruzar o nível 050 após o perfil da Momo Frotip. Quer mantendo a pro até o 050, alguma possibilidade de coordenação da pro de Frotip pro 6721 ou Cogbo? O Web 6721 após passar o 050 está autorizado a voar direto o Cogbo. Direto o Cogbo, obrigado. Localizador, papapá, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike completa aqui na torre 118 desse momento. Charlie Mike. Airu Lourenço Mutais, decola da 1-0.